caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, estamos no dia 4 de junho de 2011 e dando início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Começamos com Diz Que Fui Para Aí, o tema do saxofonista Moacir Silva. Esta é apenas a primeira de 5 músicas que vai poder conferir a edição de hoje do programa Nota 7, um programa dedicado à música instrumental. Hoje vamos trazer aqui aquilo que se pode chamar de Etiojazz, é um subgénero do jazz. Vamos ficar com nomes provenientes, claro está, da Etiópia. Vamos ficar com, ou pelo menos com alguma influência deste Etiojazz. Mads Dirce é o primeiro nome desta tarde. Traz-nos está complicado dizer isto. Títulos grandes para mim é sempre complicado de pronunciar. When am I going to reach there? É como se chama esta música que vai abrir, digamos assim, o nosso Nota 7. Vamos depois chegar com I Can Live Without You, tema de N. Alanichi Alnoren. É o segundo nome desta tarde, aliás, segundo, no fundo, terceiro. Aqui ouvimos antes Moacir Silva. São estes os dois temas que vão dar seguimento a esta edição número 85, Nota 7, edição para a tarde de sábado, dia 4 de junho de 2011. Thank you. Acabamos de ouvir I Can Live Without, o tema de Alanchi Alnoran. Vamos agora ficar com mais dois temas para fechar esta edição da Nota 7. O primeiro chama-se Nostalgia e é de Tezeta. Depois vamos ficar com Tezetai, aliás, Tezetai Anchi Lidi. A música chama-se Baby, My Unforgettable Remembrance. São os dois temas que vão fechar mais uma edição da Nota 7. Daqui a pouco chega mais um Top 40 Brasil, nesta tarde de sábado, dia 4 de junho de 2011. Vamos à música então, eu despeço-me, ficam os votos de um ótimo sábado e amanhã, às 12h30, conto consigo para mais um Nota 7. Fique bem e até lá! Música.